Aqui, saudade não se mata. Se curte, não é, DJ Mauro? Sem dúvida, maninho. Então detona, meu DJ. Deixa eu começar assim, não. Começar de uma animada, né, galera? Pro povão chegar, se montando e gocinha. Na sua cabeça, Sassata e Pedro, e sigam pra vocês. Assim, ó. Tudo que você me pedir, eu tô. Com carinho, com muito amor, eu tô. Tudo que você me pedir, eu tô. Com carinho, com muito amor, eu tô. Tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com seus irmãos. Tocada pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com seus irmãos. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu tô. Já se começando o povão, já seguindo, já se balançando por ali. Você entrou no pique da festa. Aquela sábado amenizando, meu parceiro dos Engenheiros de Fogo. Nossa, aqui no seu menino da saudade, vamos nessa, maninho. Ele, meu golzinho moral por ali também, obrigado todo mundo. Tá certo com vocês aí, viu, meu golzinho? O homem veio todo encapuçado hoje. Vamos lá, meu golzinho! São Marinho, não chega. A festa tava boa na casa do velho Inácio. Não havia embaraço, todo mundo a balançar. O sanfoneiro na sanfona castigando, me machucando, os oito baixos sem parar. O velho Inácio, que era o dono do salão, fazia exibição para o povo. Olha o nosso parceiro, o Nenigo, bora de gocinha, esse moleque. Papai Dego, tá lá abraçando. Tá lá no passinho, vai. Todo mundo balançava com o velho. Com o velho a balançar. Todo mundo balançava com o velho. Todo mundo com o velho a balançar. Já era madrugada e o forró continuava. De todo canto chegava a gente para apreciar o balançado que o velho Inácio fazia. Ninguém podia ficar olhando sem dançar. Mas de repente sempre trabalhando com os nossos patrocinadores oficiais do evento. Jumbo uma saudade, Bolo Rei do Peixe, DL Variedades, o Leandro do Salão, o Leandro Fashion Ré, Mercadinho, Dois Irmãos, Clara Confecções, Professor André, São Marcos Alimentos, Louro do Gás, inclusive já tá abrecendo por igualzinho, já libera esse inimigo, todo mundo aí. Negão do Churrasco, Black Serviço, Lava Jatos. O parceiro Júcio lá do Balneário, cai na água, seguindo o lance, o Nieldo, Mercadinho São Benedito, brigadão vocês, um dos nossos patrocinadores oficiais do evento, um abraço pra vocês com todo carinho. E machucando os oito baixos sem parar, o velho Inácio, que era o dono do salão, fazia exibição para o povo apreciar, e todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho... Aí é todo mundo, viu, Niel? Todo mundo balançava com o velho. Todo mundo com o Niel a balançar. Cobre essa, Marinho. É, DJ Mauro. Aí o forró continuava, de todo canto chegava a gente para apreciar o balançado que o velho Inácio fazia. Ninguém podia ficar olhando sem dançar. Mas de repente apagaram o lampião. Vendo a escuridão, começaram a reclamar. Porque queriam ver o que o velho fazia. Porque o velho era o maior. E eu sou no caqueado, Marinho. Não abraçamos, moleque. A vida do lavrador é... Vem, meu gorzinho, na moral, só na moral, semana de hoje. Trabalhando de... Papai Del Guidão, junto e misturado com você, hoje, viu, maninho? A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. O nosso amigo André Luz também está abrecendo com a gente. Obrigado a você, André. Meu irmão, pelo amor de Deus. Para acabar com uma seita no meu Ceará.

A gente se faz de boa. Só manda forte abraço, nosso amigo Miguel. A do Tatigo está abraçando com a gente. Obrigadão você pelo carinho. Fecha a porta, olha o Guilherme, semana passada arrebentou o seu festão lá da Bola Grossa, claro. Vem parabenizar o nosso DJ Iris de Fogo. Vem pra gastar, vem com toda a galera. Nossa, obrigadão você, Miguel, pelo carinho. Valeu. Deixa a porta, bate a porta pra essa. Ué, Miguel, hoje só vai dar saudade daquele jeitinho, né, moleque? Ixi, DJ Mauro, vamos arrastar. Eu quero dançar. Eu adoro o baile da saudade. Eu não quero chegar cedo em casa. Mauro, vai lá, eu sei que tu sabe. Então vou começar assim, então, ó. E já começou o nosso noitado, uma boa noite a todos vocês, dia segundo, Brasil de Goiás. Nossa, aqui no segundo aniversário do nosso parceiro DJ Iris de Fogo. Parabéns a esse cara, com muito carinho, felicidade, tudo de bom pra você, sucesso nessa sua jornada, claro que sim. Obrigadão pelo convite, aqui está o DJ Mauro hoje pra somar aqui no Scorpion Sound. E vocês sejam todos bem-vindos aqui nessa casa de som, que é a minha, esse é o maior sucesso. E está só começando, tem muitas coisas boas pra rolar ainda, muitas coisas legais. Vocês começando assim, moreno. É assim, é. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Aí você agora. O meu amor. É. Dá meu carinho pra ela. Malandro do Bangu, acho que é isso. Só é. Pra ela, só pra ela. Ó, o nosso parceiro malandrão, obrigado você, malandro. Só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. O nosso amigo malandrão, e a chance é linda. Um abraço pra você, tá ok? Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. E a gente virando, virando nas melhores, vai, segura. Sim, Bidinho, só as melhores pra você dançar e curtir. Você que não sabe, não dá saudade. Sucesso, Hino de Fogo. Meu parceiro DJ Santos Marino, obrigado você, meu parceiro. O homem das gravações. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Aí, maninho. Se você é careta, fique logo ligado. E o gordinho chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Licirico Motos. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Niel do Mercadinho São Benedito. Se você é careta, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Aí você é o quê? Sou traficante do amor. Será, gordinho? Sou traficante. O gordinho moral. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado. Será que o aniversariante já tá na festa, hein, Moreira? Pó do amor. Pó do amor. Viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante tem amor bastante. Essa Moreno são as melhores pra você pegar gato e dançar só na Band 11. É DJ Mauro! DJ Mauro! DJ Mauro! Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando. Agora sim, vou gostar de mim, moleque! Passando gostoso, só pra você. De jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Entender como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Vem, patrão! Sei que tudo foi maneiro. Pois se um dia chegar a amar, já saberás como é um sofrimento. É verdade. Sofrimento. E pra quê? Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz. Pra quê, maninho? Para amar. Eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Muito bem, galera, dia 3 de junho. O Trans Trabalho aqui no Zembro da Saudade. A maior festa da região de Niduia. E claro, acontece aqui no Zembro da Saudade, dia 3 de junho. E atração confirmadíssima. Banda Capricho pela primeira vez aqui em Ituia. E você é o nosso convidado todo especial e a cobertura da Mega Light Flex. Você, claro, é o nosso convidado mais especial. Dia 3 de junho, você aqui no Sabeirão. Mais uma da Creuza e Gesiel. Um abraço pra você, obrigado, sua Creuza. Meu patrão Gesiel tá por aí hoje, né? Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Vem ver como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Vem ver como é um amor não correspondido. Pobre Ivan, só as melhores pra você dançar. E não descolar delas de jeito nenhum, viva! O Sônia Mano, meu parceiro! Meu amigo bravo, Bona de Guacense, ele comanda de todos os seus amigos particulares. Um abração pra você, meu brother! Aqui. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. Essa é pai dega, Moreno! Meu corpo é leve como o vento. Fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Minha cantora Sueli também, Ivan, um abraço pra vocês. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece que vai voar. É a rainha dessa festa. E ela é o que, Moreno? Ela é demais, demais, demais. É verdade. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais, demais, demais. Ela é a rainha dessa festa. O seu castelo é o salão. O nosso grande amigo Blade também está abraçando com a senha. Parabenizando eles de fogo, um abraço pra você, obrigado, Blaze. Valeu! Vamos nessa, Regina, são as melhores! Vai! Esse que é o Blaze. Ah, moleque! Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Iritu Bahia do Pará. Um abraço, bem gordinho. Mas já pensei, Pedro Lima, em te buscar. Aqui tem pato no tucupi, também o tacacá. Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Isso, DJ Mauro. Agora vamos voltar ao passado. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi, também o tacacá. Aqui tem... Muito bem, amigo Loirinho do Gás, um abraço pra você com todo carinho. Ele companhia do Vicínico Motos, o nosso parceiro, é o patrão nosso aí, né, Niel? Niel do Mercadinho São Benedito. Esse é o patrão, meu irmão. Aqui tem emoção. É o Bedeu que tá do ladinho, ouça. Quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição. Só as melhores pra você. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso. Fala, gordinho! Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Diga, meu amor, onde está? Pega um avião, vou te buscar. Seja em Parintins ou Marabá, seja no Amazonas, no Pará. Volta, meu amor, comigo, vem. Muito bem, galera, nosso cardápio na cozinha aí, ao lado do nosso bar, você encontra o nosso caldo de camarão, apenas R$2, caldo de carne R$2, o nosso queijo promocional R$5, o churrasco R$3, simples R$3, ok? O churrasco completo R$5. Cadê você, mas aí é direção, tá ok? Preferência, né, cara? Um abraço pra você e Adriane, só na manhã, as cozinheiras hoje. Como é gostoso te amar. Alberto Moreno. Olha essa aqui, maninho. Chegando, chegando. Pobre Ascaçola, Brigão Pop pra você, cursinha. Os números da saudade já super lotada, esse grau está começando. Já só tem Pedro e Cinco, galera. DJ Mauro. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Saudade, saudade, saudade. Nossa missão é fazer você viajar no tempo. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo, eu gosto de brega, funk e lambada. Meu grande amigo, seu Neco, ele cumpriu a nossa primeira dama. A nossa grande amiga, Bumbozeira, um abraço pra você com todo carinho. Como nessa, só saudade gostosa pra você dançar. É Zambeiro na saudade. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, já tá na área. Tá meio escondido hoje, né, maninho? Me amando o ano, patrão. Tamo junto misturado hoje. Olha o golzinho. Olha, Lourinho. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Atenção, Tia Creus, não seja com o maninho ao lado da nossa torre, tá ok? Vai! Quando lhe falar de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Agora sim, maninho, tua parceira tá chegando, moleque! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, fuque e lambada. É só nosso Marquinhos! DJ Mauro! Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida. Chama ele pra dançar. Para um lugar qualquer. O quê? Dançar um brega. Eu adoro você. Eu amo a vida. Aonde está você? Querida, oh, eu te amo, eu adoro você. A gente já começa a mexer com esse moço, tá galera? O povo já chegando pra dançar. Tá com o senhor, gênio de fogo. São tantas emoções. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Qualquer. O nosso amigo brabo, hoje só naquela saudade gostosa. Ligou bonito todos os seus amigos particulares. Um abraço pra você, meu brother. É saudade. O Niel Piscinico, o Lourinho do Gás. Um abraço pra todo mundo aí. Alô, Medeu, você também, meu brother. Vem. Chega mais. Comigo viver a vida. Vem. Para um lugar qualquer. Aqui. Dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo, eu adoro você. Um forte abraço às nossas diabinas, a VP. Um abraço, viu? Só as diabinas, só as mulheres hoje, né? Elas chegaram, gostaram e ficaram. E o Scorpio detonando, moleque! Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. E o golzinho é legal. É. Foi te conhecer. Agora te desejo felicidade. Chama marcante, meu golzinho. É de coração. O show das marcantes. Você merece ser feliz com outro alguém. quando estava com você. Era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Vem, Dentinho, osso foi nós, você amanhã é eles. Alguém que tem as qualidades que você tem. Ponte preta, né, José? Ela não se envolva com romance a dois. Todo mundo torcendo pra ela. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. É, maneiro. Ei, tu não vem mais, hein? Não, não, que não. Só lembranças de um grande amor. Família Saxi, eu DJ Santos Marino aqui do ladinho. O homem das gravações, um abraço pra vocês aí com toda a galera. Mas que lei. Papai Dega, moleque. Meu irmão, pelo amor de Deus. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. Essa mina, meu amor, não pode ser você. Baby, baby. Ó, minha linda baby, baby. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Você manda forte abraço à nossa amiga Dani do Zader. Olha aqui ontem, sábado, bem esse claro, eu sou pra consciência. Comemora seu aniversário aqui no Zimbo e numa saudade. O local que ela gosta, é claro. Junto com o aniversário do Wendy Fogo. Coisa boa, um abraço pra você. Tudo de boa, Dani. Olha o que GC manda pra você, Dani. Faz uma liga pra mim, tá, mano? Não me deixe jamais. Agradece muito carinho os nossos patrocinadores vindo. Zambino da Saudade, Bolo Rei do Peixe, BL Variedade, Leandro do Salão Fashion Ré, Arcadinha Dois Irmãos, Clara Confecções, Professor André, São Marcos Alimentos, Louro do Gás, Tabuna de Gocês, Negão do Churrasco, Black Serviços. O nosso amigo Zúcio do Balneário cai na água seguindo o lance União. E o Mercadinho São Benedito, tá todo mundo bonito com a gente. A Chiclava está começando, o povo chegando de montão pra curtir e parabenizar o nosso parceiro do Iris de Fogo por essa belíssima festa, tá só começando hoje, né, Juninho? Fala, DJ Mauro! Fala, Boninho! Aqui é o seu amigo Juninho Locutor, tô gostando de ver só na sofrência! Ó! Sofrência agora, Boninho! Banda 007. O sagado pro salão e dança assim, ó. De voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando. Meu parceiro brabo que gosta da sofrência, né, brabo? Quer ver você dançando de montão, viu, moleque? Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Isso é. Sofrência. Tanto tempo e a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Maguinho. Volta pra saber. Me abandone, patrão. Que aconteceu. Ela agora chega na hora e diz. Te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. E o dentinho tá sem o diamante. Uba! E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Será, dentinho? É verdade. No fundo sempre fomos bons amantes. É o despertador tocou, cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que o... Assim, meu parceiro brabo, pra cima, moleque, só começando, vai! Oba! Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar, fim de tarde é pior. E a Gia Minas, por aí com a gente, abraçando pra vocês com todo carinho. Ela me espera. Ela, o patrão Varlindo, todo mundo aí, obrigado pelo carinho. Um abraço do seu DJ Mauro. Passando, a saudade apertando. DJ Mauro! Nessa casa, ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse, todas as noites de amor que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse. Manda um forte abraço ao nosso cowboy, também acaba de chegar aqui com a gente. Um abraço, meu cowboy. Consegui. Está no Zumbirão hoje, né, moleque? Um abraço do seu DJ Mauro. DJ Mauro. Ele está do Lago Arrebento, né, cowboy? Banda 007. Lá de Paragominas, esse moleque. Cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia. Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa. Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse, todas as noites de amor que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui. Manda zero. E agora, Moreno? Te olhei, e ela? Você me olhou. Só será que o aniversariante da festa já tá maneiroso, Zezé? Não acredita, nunca. Passeio do DJ Inês e Fogo, tá maneiroso? Paga uma sua liga pra mim, tá, mano? Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Aí tá do ladinho, né? Você aparecer do nada e quem diria aqui do carro agora até tirei meu som. Olha o hino aí, Moreiro! E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria. E o DJ Mauro virou homens de família. Vamos nessa, moleque. Troquei DJ Mauro. Dia. Será, maninho? E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou homem de família. Manda 007. E assim se começou na abração. Só na manhã pra você chegar aí, gozinho. Já já senta a dupla aí, seguindo e arrebentando essa música ao vivaço pra você, daqui a pouquinho. Inclusive, já estão abraçando com a gente, Pedro, e seguindo os teclados. Já só, galera. E vão só ao vivaço pra vocês. Tava meio tão triste, tentando te esquecer. A carreta Mega Light que me fez reviver. De YouTube está confirmado, Pedro e Cinho de volta aqui no Zé Menino na Saudade. Que você. Vamos só acertar os detalhes, é data, né, moleque? Vamos nessa, meu gordinho! Agitando a multidão, a carreta Mega Light. Me abandonando, gordinho. O melhor som de tu é pra mim. Eu quero te dizer. Eu sou de qualidade. Vamos mostrar pra você. Com o DJ Mauro tocando, você não vai esquecer. Com o DJ Márcio e Juninho, eles vão te conquistar. A carreta Mega Light que veio pra ficar. Esse foi o maior sucesso do momento da época, né, Pedro Sigo? E até hoje, graças a Deus. Onde te toca, galera, vai o delírio, vai dançando, vai curtindo, coisa boa, isso que é legal. E também está abraçando com a gente. Deixa eu abraçar com muito carinho nossa amiga Deusa da DL Variedades. Ela com toda a galera. Pedro e Chico dos teclados ao vivo. Daqui a pouquinho. Deusa da DL Variedades. Cadê a 5.1, hein, Deusa? Cadê a galera? Estava meio tão triste, tentando te esquecer. A carreta Mega Light. Ela que é uma das patrocinadoras do evento, né? Coisa boa. DJ Mauro tocando me fez eu lembrar de você. Com DJ Márcio e Juninho agitando a multidões. A carreta Mega Light conquistou os corações. O melhor som de Ituia pra mim. Eu quero te dizer. Lembra da época, hein, Pedro? É um som de qualidade. Essa estourou. Vamos mostrar pra você. O quê? Com o DJ Mauro tocando, você não vai esquecer. Com o DJ Márcio e Juninho, eles vão te conquistar. A carreta Mega Light que veio pra ficar. É um som de qualidade. Vamos mostrar pra você. Com o DJ Mauro tocando, você não vai esquecer. Com o DJ Márcio e Juninho, eles vão te conquistar. A carreta Mega Light que veio. Olha essa aqui, Pedro, essa aqui foi regravada e ficou legal, moleque, escuta aí. Menina veneno, o mundo é pequeno demais. Essa aqui ficou legal na versão, escuta aí, Maria. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá quem? Só dá você. É. Só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. DJ Mauro. DJ Mauro, orgulho de ser de Irituia. E à noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol. Isso que é legal, mano. Gidane dançando, vai cozinhando. Cortina de cima. Vai tocando, povão, vai incrementando, vai no pique, né? Coisa boa. Vai, meu gordinho. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós. O salão começou a ficar bonito, maninho. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você, só dá você. Cadê o olho de fogo mesmo, hein? Seus olhos verdes do espelho. Estamos com sede, viu, Moreno? Não para mim. Cadê o hino? Seu corpo inteiro é o prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até. Assim que eu gosto, Lourinho, dançando e gostinho, vai! Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. Uma coisa boa! Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você, só dá você. Deusa da DL Variedades. E assim que botou um, cadê? Banda DL, bebê. Despertando emoções. Nossa, corro. E Daniel das Produções de Cultura. Dá piedade. Vamos lá, DJ Mauro. Vamos nessa, meu DJ Mauro. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada. Meu segurança, Juninho Pop, um abraço pra você, Juninho. Segurança, Juninho Pop. Cor de carne. Só na banda, você na padrão. O azul. Cortina de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Meu DJ Márcio Medeiros, está morando com a gente, brigadão você, meu parceiro. Olha pela vinda, tá só na manhã, mano aí, só pela retaguarda por enquanto, né, parceiro? Obrigado, DJ, valeu. Desgraçado. Ele Marcelão, mano aí, você, Marcelo. Yeah, yeah, menina veneno. Vai se esconder. Menina veneno. DJ Mauro. Tem que ser assim, DL. Só as melhores pra você, vai. Garota, não chore. Não chore. Não chore por ele. Já quer dormir, senhor? Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Sei que tá difícil. Ei, tu não vem mais, hein? Mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro. E o amor maior do mundo um dia chega. Aí você chega com ela assim e fala: tá, não chore. Não, não chore. Eu passei mandrão do Bangu, ele, por ele. E a Zefina. Um abraço pra todo mundo. Obrigadão pela presença, viu, galera? Não chore. Um abraço do seu DJ Mauro e Moreno. Ele, aqui do ladinho, né, Moreno? Ele. Seus estudos é garantia de um bom futuro. E o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. Garota, não chore, não chore. Deixa eu mandar forte abraço ao nosso DJ André. Garota, estamos aí com a gente, André. Um abraço pra você, André. Não chore. O DJ que come todas. David a nova onda de Icoaraci. E banda Vírus Musical. Olha a patroa. Cadê o olho de fogo, hein? sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro e o amor. Vamos lá então, galera. Um dia chega às vezes. Essa é mais uma, eu... Pedro e Sigo, Cego e Detona, tá ok, moleque? Não chore, não chore por ele. 9 minutos. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. DJ Mauro, vamos lá, DJ Mauro. Banda 007, DJ Mauro. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. E enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai... O nosso amigo Ivan também está abrecendo com a gente. Obrigadão, você, Ivan, pelo carinho. Valeu, maninho. Obrigado, pessoal, abrecendo, 11. Parabenizando o nosso parceiro, Denise Enes e Fogo. Sucesso, Zambeiro da Saudade. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. DJ Mauro. DJ Mauro. Essa moça do café não demora tanto pra me dar o troco. Se eu não tivesse discutido na... Me assim, meu parceiro, o dentinho vai loucura, você né, mano? Só pra estourar aqui, você não vai. Tô de rolo. Meu parceiro, o Fabinho Sérgio também está abrecendo com a gente. Brigadão, você pelo carinho. Passado aquela hora no sinal. O Sérgio na área. Se eu não parar. Pedro e Cinco também está chegando, se botando. Daqui a pouquinho não sou a base. Sou saço ao vivo, né, moleque? Coisa boa. Porque eu nem sou vaidoso. Nossa, mano, que você é tudo por conta do Pedro, mano. Eu não teria te encontrado. Eu não teria me apaixonado. Mas aconteceu. Foi mais forte que eu e você. Aí eu disse: quer que eu faça um café ou faça minha vida se encaixar na sua? Aqui mesmo na rua era pra ser agora. Quando é pra acontecer? Tem dia, lugar e tem hora. Banda 007. Banda 007. Vamos, Marino, pra você, meu brother. Olha o seu hino aí, Mari, vai. Às vezes procuro entender. Meu hino de fogo, ele gosta de anjo, hein, mano? Me faz sofrer. Paga uma sorriga pra mim, tá, mano? Já não curam mais um coração que vive a sofrer. Ô, garrafeiros, pra circular. Essa, não me começar assim. Faz pra mim. Não me esqueça. Meu parceiro, o Denzinho Pobre, você no comecinho. Vamos aí. Eita, coisa boa, DL! Minha cinco mudou, me abandona essa mais, hein, piedade! Às vezes procuro... Deixa mais uma então, mané. Porque você me faz sofrer. Desculpas já não curam mais um coração que vive a sofrer. DJ Mauro! Esqueça, não ligue mais pra mim. verdade não há. Distante, bem longe, de um grande amor que sempre se... Vamos nessa, meu, galera! A partir de uma hora, Pedro e Sigo segue detonando ao vivaço pra vocês. Já já, né, moleque? Coisa boa! Não entende. Aqui com 7 minutinhos. Coração de alguém não sabe mais amar. Quem te ama destruiu nosso amor. Meu irmão, Sigo Negocinho, obrigado você, irmãozinho. Pensar em nós. Essa aqui, Marina, essa aqui é Pai d'Égua. Meu DJ de fogo pra você com todo carinho. Escuta aí, parceiro. Aonde foi parar? O seu juízo já são 4 da manhã. 4 da manhã, Gostinho, já já tem as duas. Tipo, será que tem como a moça gritar baixinho? Aqui tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser. Eu dizei, Fido Pará, cadê o cara? Tá bonito, se dá. Não é mais. Aí, meu DJ! Vamos desgraçado! Esse prédio fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos! Vamos acordar esse prédio. Vai dar o gasto dentinho. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, e assim, tia, a gente faz amor gostoso de novo, de novo. É verdade, é verdade. Desgraçado. 07. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas. Meu bagulho moral na área, hoje é tenório. Resolve depois, né? Essa aqui, minha 5 mundo, semana passada, a Lolaria, só que arrebentou demais. E tá todo mundo se junto e misturado aqui no Scorpion. Obrigadão pela presença, tá ok? Eu agora é só me levar pra você. Equipe 5.1 do Mega. Hoje no moral, essa aqui é a minha última. E a voz dessa Pedro e Sigo segue detona. Alô, como é que você está? E hoje vai até as 5, né? Sei que são 2 da manhã. Tá tarde demais. Que dera, né, Morena? De ligar. Sei que está namorando. Parece estar feliz. Meus parabéns. Só o Miguel tem essa moral, né, Miguel? Felicidades. É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você. Você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Aí pra vocês tem que já saber, viu, minha siga mudou. Olha, galera, deixa eu lançar o convite pra vocês, dia 18 de junho. Haverá aqui no Sêmero da Saudade, Mingão, Beno Viciense. Em favor da senhora Vani, os interessados aí ajudar, só procurar aqui o Sêmero da Saudade. E os vendedores autorizados, tá ok, galera? Agradecemos aí a sua colaboração, sem dúvida nenhuma. E também dia 3 de junho, aqui no Sêmero da Saudade. E já confirmado, né, Jacriusa? Trazendo a festa aqui do Gemarão da Saudade, dia 3 de junho. Atração, banda, capricho, pela primeira vez aqui em Ituia. E você é o nosso convidador especial e a cobertura da carreta Mega Light Flex.